vida. Episódio 1. Sempre vai ser. Roteiro, cena 1, imagem sobre o foco, maquete real city, legenda ou tom sonoro, no texto improvisado, por vários são narrados, fatos editados, chocantes arquivados, segue o documentário, rumo ao itinerário das ruas elaborados, eu faço noite claro, barato custa caro, na cena não tem ensaio, duplê foi alvejado, coadjuvante foi limbalo, na hora e no tempo errado, o aviso foi lançado, através do apitudado, na lei morre o mais fraco, são vários estragos, nichas, artefatos, niggas são raros, cumprimento por hábito, segue cuspido, meu flow espremido no giro do ciclo do verso ofensivo, também defensivo a quem quer atrito. É minha vida, yeah. E sempre vai ser. E sempre vai ser. Sempre vai ser. Câmera, ação sobre a cena. Segunda emenda, desvenda a senha do tema. Que pena, um erro a sentença. Dots, toques, enigma pros locks. Distorce se pode. O segredo do jogo, da ida ao retorno. Das bali, das molas. O stunning, bem louco. Rebaixar de novo, cada dia vem com outro. Drink na mesa, no motel, vem a ceia. No nights, all fights, chats. Beleza. Dinheiro, água na carga, tá vertente. Contatos da Colômbia, só fornecendo entende. Barulho de passos, o final dramático. PM vai de quarto, anuncia mãos ao alto. Me simplifica, será que vale essa vida? Minha vida, minha vida, é minha vida. E sempre vai ser. Sempre vai ser. Sempre vai ser.